renovou, me refez, me deu força, restaurou a minha fé, me fez um homem novo em folha, expandi pensamento, não sou mais um detento. Além do pecado não sirvo, desprezível ao relento. Fui comprado em alto preço, não papel, mas por sangue. Porque me amou quando amei, já me amava muito antes. De réu com veredito, alavado e remido. Já fiz muito terror e Satanás aplaudido. Muito bem, já passei outra folha ao descarte. Não trago mais batalha, nem com sangue ou com carne. Não contra o sistema, mas contra seu próprio criador. O príncipe da peste, anjo mal devorador. Lucas 10, verso 3, Cristo diz a nós todos: eis que vos ando como cordeiros no meio de lobos. E se o lobo é astuto, está escrito e eu não mudo. Mais vale o que está em mim do que o que está no mundo. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum dos que me foram confiados se perca, mas que o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 39. Assim nosso Pai fez com nós, nos resgatou no último dia, nos proporcionando um ressurgimento. A palavra que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer. A palavra que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer. Não sou eu quem dita as regras, eu apenas as sigo. Não sou senhor da minha vida, entreguei a Jesus Cristo. Se falo algo a ti, antes ele fala comigo. Não confio em humano fraco e corruptível. Pra ser mais um guerreiro, passo um, humildade. Não aquilo que os homens chamam de falsidade. Saber reconhecer que és o grão de areia, Deus é o mar que deve partir pra onde as águas te levar. Passo 2, a verdade é preciso conhecer. Aquela que liberta e faz o inferno estremecer. Quando ela vem à tona, o terrorista cai no chão. Ergue as mãos, ó Senhor, por favor, me dê o perdão. Passo 3, pra finalizar, só existem dois lugares. Não foi eu quem decretei, abre a Bíblia e meta as caras. Existe um grande abismo entre os bons e os podres. De um lado o paraíso, de outro o inferno de enxofre. Vira no livro de Lucas 16, versículo 26. E faça reflexão, o que é melhor pra você? O que é melhor pra você? Que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer. A palavra que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer. 1, 2, 1, 2, eu tô na fé, pronto pra rimar. A verdade entre cenas, mentirosos vão calar. Vai sentir na pele a força que me protege. O Deus de Davi, de Moisés, é o mesmo que me rege. Não tenho pressa pra me garantir. A mentira que vem das trevas não vai me destruir. O oposto do inimigo, estou aqui para exaltar. Se a verdade te ofende, é melhor não me escutar. Vida, verdade que vem da Bíblia, de versículo em versículo, a minha alma ressuscita. Locomotiva que se descarrilha em meio ao holocausto, tem gente que duvida. Jesus Cristo ressuscita, é caminho, verdade. Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, eu te darei uma nova vida. Ainda tem gente que fala que é embalo ser crente, mas que embalo é esse, se sou um sobrevivente. Graças a Deus, ó Jesus Cristo, ainda estou vivo. Não vou temer a morte, é pela honra do meu compromisso. Vida eterna não é viver na terra, sua carne e seus ossos lá no céu não impera. Não sou estrela, não pago de artista, apenas prego o evangelho em forma de rima. O rap é arte, mas eu não sou palhaço. Não vou subir no palco pagando o pau pro diabo. Se tu soubesse só uma parte da cilada que te espera, as parábolas da vida não é brincadeira. A astúcia do inimigo está querendo te tragar. Não vou mais vacilar, mas nada é mais forte que o sangue do cordeiro, que lava teus pecados, renova-te por inteiro. Céu do pesadelo, dobre seu joelho. No meio desta guerra não precisa mais ter medo. Pegue a sua espada e lute, guerreiro. Lute, guerreiro. Lute, guerreiro. Pegue a sua espada e lute. Lute, lute, guerreiro. A palavra que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer. A palavra que Deus diz é faz você, porque no mundo sofre pra depois vencer. Se quer ganhar ibope, Satanás tem você. Se a luta é constante, Cristo te faz vencer.